158 airborne at 11, contact 11900 small 35, so the departure control, have a good flight, boa noite. 11925, departure control 158, boa noite, obrigado. 58 to you. Boa noite, Portugal 158, radar contact on departure, climate level 370, moment departure. Moment departure, climate level 370, departure control 158. Chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 10 degrees right to avoid. Portugal 178, go ahead. Turning right 10 degrees, just to avoid weather. Yeah, weather deviation, Portugal 178. Thank you. 8, contact number received center, request 126, decimal 8, find. Enable 125, decimal 4, find. Receive 12685, if enable 12545, for Portugal 158. Bye bye. Boa noite, zona 714, informação Charlie. Zona 714 para Aracaju, qual o nível de voo solicita? O 230. Sente o guarda estágio. Oi, Rio, boa noite, 05, boa noite. Pushback, estacionamento, gate 612. Livre no 612, chama para o táxi. Chamaria táxi, zona 05. 714, cópia. Pronto, cópia no 714. Autorizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolou da pista no zero, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, transponda 5142. Uno 714, autorizado 230, Golf 677 para Aracaju, decolou da no zero, primeira curva esquerda, perfil da Puca, transição Aracaju. 1935, controle, aciona 5142. Afirmo, chame para puxa estacionamento, portão 5. Camarada, obrigado. Chegou a nós 05, está pronto para o táxi, o POB 1951. Altera na Maceió, 3 horas de autonomia. Livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de táxi foi Charlie, vai chamar pronto. Chamarei pronto para espera, via Juliette Alfa, boa noite, 0-0. Salvador, é o Gol 606, posição 8 para o posto de estacionamento. Gol 606 no portão 8, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Espera 10, boa noite, 0-0. Livre ingresso, linda cola, pistão no zero, vento agora de 340 graus com 02 nós, 1013 no ajuste. Ok, livre alinhada e decolar pista 10, boa noite, 0-0. Sete aguarda o início do táxi do tráfego, está efetuando pushback no portão 8, pode chamar o táxi. Ok, então confirmando para coordenar após a passagem do tráfego, está autorizado chama táxi? Afirmativo, o tráfego está livre, o tráfego vem do portão 8. Você vai coordenar e chama táxi, pois. Gol 606, pronto para o táxi com 182 a bordo, Fernando Natal com 3 horas e 5. 182, 3 e 5, Antena Natal, livre táxi via Juliette Alfa, não pode esperar da Charlie, vai chamar pronto. Sim, via Juliette Alfa, pode esperar da Charlie, chama pronto, Gol 606. Noite 05 decolou agora aos 30, chama controle em 119-35, bom voo. 1935, noite 05, boa. Trilha Salvador, bom dia, boa noite 05, passa 2, seu pé, em desvio. 105, contato radar vigilância, livre desvio, sul para nível 370. 370, boa noite 05, então vamos ter que manter essa proa por mais 5 milhas. Gente, desvio do critério, meu 05. Espera da 10, pronto, Gol 1606. Livre ingresso via Charlie, a linda é cola, vento agora de 120 com 2 nós, ajuste no 093. Ok, vai manter a posição aqui só 10 segundos, ok? Já vou ingressar. Ajuste do altímetro 0113 padrão. Pode estabilizar no localizador. Confirmando o ajuste padrão, descendo para 2000, LifeJet 6746, confirma. Afirmo, vigilância radar 6746. Fortaleza, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponte espera da Charlie, chame pronto. Ok, você autorizado táxi, Juliette Alfa, ponte espera na Charlie, chama pronto. Oi, tô no 714 vai aguardar passagem do tráfego da companhia, proveniente do portão 7. Aposta livre inicial, puxa para o táxi. Após o tráfego da companhia passagem da guarda, autorizado puxa para táxi gol no 714. Iniciando a decolagem, o gol no 606. Sente autorizado. Centro Recife, deu conhecendo 26.85, altera no 125.45. 125.45, bom dia. Ali mantém. Ali mantém, então oi também. O gol 1606 solicita voar na proa 080, evitar a formação aqui à esquerda. Com controle 1935, por favor. Obrigado. Controle, boa noite, o gol 1606 decolado, solicita manter a proa 080, evitar a formação à nossa esquerda. Seguiu no 606, livre desvio, super nível 350, contato radar vigilância. 350, contato radar vigilância no 606. Controle o 67. Objeto 6746, prossiga. O contato o objeto 6746. Não, só escuta, prossiga o objeto 6746. Estamos cruzando agora o 110 para o 2000. Necessito de apoio para um passageiro, auxílio médico. Passageiro está inconsciente. Gente, vamos informar o senhor. Sabe informar a natureza do enfermo? E se puder conseguir também para a gente idade, sexo e a posição que está se encontra na aeronave. Ok, vou coordenar isso aqui. A princípio, sexo feminino, eu não tenho mais detalhes, eu vou pegar isso aí e já te passo. Sim, já estou mencionando já o pessoal do Império Climático. Obrigado. Na proa de Puca, o gol no 606. Autorizado, gol no 606. Sente. Puca Aracaju, no 606. O 76746, autorização para final do procedimento ILSX sem glide, direito para 060, espera 2000 pés, forma estabilizada. Descendo para 2000 para 060, objeto 6746. Sempre encurtar a trajetória, o 6746. Já informamos já o pessoal de parte da infraero, já estão cientes, já estão profissionais de equipe médica. E quando tiver, a gente aguarda os detalhes. Gente, obrigado.